E aí, novinha? Novinha que tem o dom, novinha que tem o dom. O dom de subir, o dom de descer, o dom de subir, o dom de descer, o dom de subir, o dom de descer, o dom de subir, o dom de subir, o dom de descer, o dom de subir, o dom de descer, o dom de subir, o dom de descer. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E aí, novinha? Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Ela quer assassinar a minha. Eu acho que não tem dó melhor do que o meu de investir no prazer. Luxúria. Ô novinha que tem um dom, novinha que tem um dom. Você tem um dom de me hipnotizar, novinha. É, eu quero ver ela vacilar. O dom de subir, o dom de descer, o dom de subir, o dom de descer, o dom de subir, o dom de descer. Ela quer se pro papai. O dom de subir, o dom de descer, o dom de subir, o dom de descer. E aí, bebê? Quero beijar a vacina! Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Aquece, aquece, vá, vá, vá, vá! Ei! Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E aí, novinha, qual vai ser? Sobe e desce, sobe e desce. Relaxa e aquece pro coiote aqui, bebê! Sobe e desce, sobe e desce. Sobe e desce. Eu quero beijar a base desse movimento assim, ó. E aí, bebê? Quebra, que o dó de gastar é meu e o dó de sentar é